Hotel Salvador, o Golf Tango Uniforme, informando 7 do reboque. Bom dia, obrigado. Sim, bom dia. Autorizado, pushback acionamento, reporte o táxi. Autorizado o acionamento, pushback acionamento, só para o táxi do 3399, autorizado Guarulhos, via por 010 Taubaté, nível de voo 340. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída São Voo no Olinda Motiva, 5562 é o transponder 119.8, frequência do controle de Salvador. Marisa, repete a saída por gentileza. Saída Sango 1, Sierra Alfa November, Victor Oscar 1, Leda Motiva. 340, no título 10, César Uaté. Sango 1, Alfa, Leda Motiva, 5562-198. Ruta 3399, apenas confirmando. É Sango 1, Leda Motiva, apenas a saída. Eu falei. Sango 1, Leda Motiva. Ruta 3399, está correto o cotejamento. Reporte quando pronto para o chibé de funcionamento. Já está pronto. Então aguarde para início do pushback, pois tem a aeronave do pátio 3 que já concluiu e vai iniciar o passe. Ok. Tá. Solo Salvador, gol 1161, pronto para o táxi, 170 a bordo, estou no dia 4:28, alterna Florianópolis. Gol 1161, autorizado táxi via pátio 1 Índia. Reporte no ponto de espera pronto, ajuste a altímetro 1-0 no 4. Autorizado, bate 1 no Índia, ajuste 1-0 no 4. No ponto de espera pronto, chama 9-8, ou 9-1. No ponto de espera, chama nessa mesma frequência, o gol 1-1-1. Positivo, nessa mesma frequência, gol 1-1-1 no ponto de espera. 6251. Bom dia, prossiga. Saída é Sanvo 1, Leda Motiva. Tan 3399, autorizado, feedback funcionamento, reporte pronto, táxi. Cortará, bom, Tan 3399. Excelente, desculpa aí, eu acho que você já está no Uno Alfa. E a senhora me corrigiu, está no Uno Alfa. Foi compreendido, eu peço desculpas ali. Ok, gente, Tan 3399. Gol 1-1-61, autorizado, alinhagem decolada 5-0, vento 1-50 graus, 0-5-9. Autorizado, alinhagem decolada 5-0, gol 1-1-61, decolou 4-8, chama o controle de Salvador 1-1-9-8. Chama o controle de Salvador 1-9-8, gol 1-1-61. Controle de Salvador, gol 1-1-61, bom dia, cruzando agora 1-3-0. 1-1-61, bom dia, contato radar, sobre a via de saída Sanvo 1, nível 360. Sanvo 1, nível 360, sobe gol 1-1-61. O fim é autonomia alternativa, tá 3399? Autonomia tem 4 horas e a altura de um galhão. T3399, autorizado táxi, via Bate 1 no Índia, reporte no ponto espera pronto, ajuste ao altímetro 10 no 4. Bom dia, Chanel 6075 para copiar São Paulo, nível 360. Chanel 6075, prepare a ação voo no Leda Motiva, aguarde cópia. Sim, está no Finger 662, é o 6075. Isso aí, o T33 está na tarde, vai só falta mais um minuto, pode ser autorizado o alimento. T3399, está autorizado, alinhado de colapso, som na 0, vento 1,60 graus, 049. O T3399 vai estar pronto mais um, pode ser autorizado o alinhamento. Assim, autorizado, quando pronto, autorizado de colapso, som na 0, T3399. Certo, agora totalmente pronto, T3399, autorizado de colapso, está pronto. O vento 1,60 graus, 049, confirmando. Estacionamento azul 2849, Mota. 2849 autorizado no pátio 3. Pushback estacionamento, reporte para o SPAC. Claro, tá. Salvador, Gol 1-61. Prossiga, Gol 1-61. Seria possível voar direto no Monte, Gol 1-61. Boa coordenação com o Centro Recife, Gol 1-61, mantém perfeito. Aguardo, Gol 1-61. Seu 3399 decolou 54, chama o controle de Salvador 119, decimal 8. 198, obrigado, senhorita, um excelente dia. Igualmente. Salvador, bom dia, seu TAM 3399. TAM 3399, contato radar, sua via saída São Luna, nível 340. Ok, via saída 340, pode voar Monte, vai. Após 2000, autorizado, Leda. São 3399. Leda, após 2000. Sua saída, São Vuno, Leda, Motiva, 5565 ao transponder, 119.8, frequência do controle de Salvador. Está autorizado, São Paulo, o nível 360 conforme. Eu tenho a Zulu 10, Pobávia, Zulu 16, Posmo, aí Confins e Comande. Super Zulu 30, em Tite. Decolada 10, curva direita, Sambo 1, Leda Motiva, 5565, transponder 198, libera. Oxanel 6075, Finger 6 dúzia. Oxanel 6075, correto cotejamento, reporte quando pronto, pushback estacionamento. Gente, a senhora só confirma aí, é Posmo com fins, né? Não é Posmo e prosseguir na Zulu 16 não, né? Posmo Confins, Chomote. Afirmo, após a Pesulu 16, prossegue Posmo, direto Confins, direto Chomote. A Pesulu 30 em Tite, conforme o seu cotejou. Tá, ok, é que meu plano aqui do avião estava via BHZ. Gente, o 6075. Suporte o pushback acionamento, o Chanel 6075. Chama nessa, o 6075. Azul 2849 para o táxi, está com 67 a bordo, 3 horas e 40, até na Ribeirão. Azul 2849, autorizado táxi, repasse em Índia, reporte no ponto de espera pronto, ajuste ao altímetro na 0.4. Repasse depois Índia, repoderá pronto, Azul 2844. Nível 1.40, tente a coordenação com o centro Recife na frequência 1.2835, alterna 1.25 decimal 1. Para o Gol 1-1-1-1. 1-2-8-3-5, alterna 1-2-5-1. 1-2-8-3-5, alterna 1-2-5-1, Gol 1-1-1-1. De decola da 1-0, primeira curva direita, saída São Runo, Leda Mótiva, 5567 ao transponder, 119.8, frequência do controle de Salvador. Sorrisão 360, São Runo, Leda Mótiva, apresurou no 0, Subaru, apresurou no 69, bom, direto São Mó, direto do apresurou 30, em sítio, o transponder 567 ao 1-2-2-4. Gol no 229, o transponder é o 5567. Gol no 229, correto, reporte de pronto pushback, sonamento. Era pronta, azul 2849. Azul 2849, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus, 039. Alinhar e decolar, azul 2849. Azul 2849, decolou 0700, chame o controle de Salvador, 119.8. Azul 84. Controle Salvador, azul 2849, decolado, você escuta. Azul 2849, contato radar, subavia saída, Arboruna, nível 360. Arboruna 360, azul 2849. Tá, 3399, chame Recife, na frequência 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1. 2235, obrigado, bom dia. Estacionamento 1229. 1229, autorizado. Inspeccionamento, reporte pronto, táxi. Reporte pronto, 229. Sorriso Azul 2849, Lato Zomp, dá presente? Azul 2849, inicialmente, vou Elefa, aguarde para o Lato Zomp. Elefa, depois do Lato Zomp, Azul 2849. Bom, 229, autorizado táxi, reporte no ponto de espera, pressão 0, via parte 1 no índio, reporte no ponto de espera pronto, ajuste ao altímetro 1-0-1-4. Decimal 8, alterna 1-2-6, decimal 0. 288-260, boa. China 6251, é, confere. Autorizado Guarulhos, via Pistola 0, Taubaté, nível de voo 360. Decolo da Pistola 0, com primeira curva direita na saída. São Vuno, Leda, Motiva. O transponder é o 5574, controle de Salvador, opera em 119.8. Na 6251, repete o plano de feedback estacionamento. Paulo, o Xaner 6075. Na 6075, prossiga. Está aqui na gate 6, solicita a partida na posição posteriormente para o feedback. Autorizado, Oxenê 6075. Reporte de quando pronto táxi. Vai reportar. Salvador, muito bom dia. O azul 2535, sem fraco. Azul 2535, é, confere. Aguarde cópia. Aguarda 2535. Pronto, 229. Gol 1229. Autorizado, alinhar de colapso, zona 0, vento 160 graus, 629. Gol 1229, decolou 1-0, chama o controle do Salvador, 1-1-9, decimal 8. 2-8, volta pra... Chegou 1229, decolou sua escuta, bom dia. Gol 1229, contato radar do colagem, subo para o nível 360, após 2 mil pés, vou em Leda. 2000 Leda, 360, 229. saída 3. O 2535, pronto, cópia? Aqui, o 2535, autorizado Rio de Janeiro, via Zulu 44, Alfa Delta Alfa, 340 é o nível. Nicola da Pistona 0, primeira curva à direita, na saída São Runo, Leda, Dóquilo, Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Dóquilo. 5571 é o transponder, 119.8, frequência do controle Salvador. O azul 2535, a saída é São Bruno, Leda, Dóquilo. São Bruno, Leda, Dóquilo. Azul 2535, é cotejamento. Chame pronto, pushback acionamento. Chama pronto, pushback acionamento, azul 6251, autorizado, pushback, acionamento, reporte pronto, táxi. Autorizado, reporta pronto, para o táxi, 220, 1229. 6, voo 229, aguarde transferência de comunicação. China 6251, no livro táxi, via Índia, recorte no ponto espera pronto, ajuste o altímetro no 04. Decimal 35, secundário 125, decimal 1. 2235, 251, 2 2 após o aeronave da Zeta passar a nossa calda, está liberado o pushback para o 2235, por favor, Chanel 6075, pronto para nossa pista de pushback. China 6075, autorizado, recorte o táxi. Azul 2535, é torre? 03 já está autorizado, reporte o táxi. China 6251, autorizado, aliás, decolapso, zona 0, ventuno 60 graus, 059. Aqui, decola da Oficina, China 2535, verifiquei que ainda não iniciou, peço que aguarde uma nova autorização. Ok, gente, mantenha a posição e aguarde novas instruções, o azul 2535. Gente, 2535, aguarde a autorização de pushback, que a aeronave que irá iniciar o táxi. China 6251, decolou os 21, chama o controle Salvador 119, decimal 8. 198, bom dia, obrigado, 6251. Transformador, bom dia, Oceanair 6251. Oceanair 6251, contato radar na decolagem subaviação voando para o nível 360. São voando para 360, é possível voar Leda na presença, Felipe? Autorizado, Leda. Direto, Leda 6251. Oceanair 6075, pronto para o taxi POB 119, durante 24 horas, alterna Galeão. Oceanair 075, autorizado táxi, via Patio no Índia, reporte no ponto espera 10, pronto, ajuste altímetro 10 no 4. Positivo, Patio, Índia, ponto de espera, torre Mi 14, Oceanair 6075. Inicialmente mantém a lida, agora de para uma motiva. Ok, graças, tem 2 de Azul 2535, agora autorizado o pushback e afunamento, as duas da Zia liberando a retaguarda. Reporte quanto ao próximo táxi. Autorizado a reportar para o próximo táxi, Azul 2535. Oceanair 6251, o centro solicita que mantenha a rota devido a controle de fluxo. Ok, mantém, né, da 6251. Decolar, tipo 10, vento 150 graus, 039. Oceanair 6075. Essa é a Cristiana de Polares, Coletivo 90. Sente. Azul 2535, está com 97, 4 horas e 5, alterna do campo aqui na sua taxa. Confirme para o AB ou Azul 2535? 97. 97, ciente, libre o táxi via Inter, reporte quando estará pronto, o ajuste altímetro 1094. 4 via Índia, repasso ponte pedra 10 ponto azul 2535. Oxané 6075, decolou os 30, chama o controle de Salvador 19 do sinal 8. 984. Salvador, Oxané 6075, decolou cruzando agora 1800. 5, alterna 125, decimal 1. 2835, alterna 251, Oxané 6251, bota. Controle Oceaner 6075. Oceaner 6075, contato radar na decolagem, suba via Flambo 1 para o nível de voo 360. Flambo 1 360. É, possibilidade de voar Motiva ou Líder da presente para minimizar nosso atraso, senhoria? Oceaner 6075, mesmo já foi solicitado pela aeronave da empresa à frente, o centro está fazendo controle de fluxo e solicita que mantenha a via. Mantendo, 6075. Azul 2535, autorizado, né? Decolar, zona 0, vento 160 graus, 04 lá. Autorizado, aliás, decolar, azul 2535. Voo 2535, decolou aos 33, chama o controle de Salvador, 19.8. Salvador, 19.8, bom dia. Prossiga. Nessa mesma frequência, prossiga. Autorizado, reporte término. 71-2535. Assim, 2535, recebo o transponder 5571, cruzando 4 mil pés em ascensão, mantenha via Salvo 1. Segue subindo via Salvo 1, ao 3401.